obrigado. Sinto-me tão abençoado. Senti nada disto era real. Eu sou a rima e tu o instrumental. Sabes as letras de cor. Não te chamo fã porque acho que amiga sou a melhor. É por ti que ainda existe bossa em si. Mais uma vez obrigado. Sinto-me tão abençoado. Obrigado por ouvir o que tenho a dizer. Tudo o que escrevi, tudo o que ainda hei de escrever. Obrigado. E yeah, o teu sorriso faz-me sentir tão bem. E ver-te cantar faz-me sentir tão bem. E ver-te a dançar faz-me sentir tão bem. É amor, é retribuído sem favor. É de parte a parte. Se me consideras artista, então o que faço deve ser arte. Aí eu repeto o que digo. Na primeira fila, a cantar comigo. Tu não copiaste, pediste que assinasse no CD que compraste. Vai um abraço, perdoa-me a pressa, mas às vezes é do cansaço. Eu tentei desistir. Quantas vezes quis fugir, mas aparecias tu a curtir o som bem alto com a tua crew. Toquei-te, sem-te tocar. E isso não há dinheiro no mundo que possa pagar. Obrigado. O teu sorriso faz-me sentir tão bem, bem. E ver-te cantar faz-me sentir tão bem. Ver-te a dançar que te fiz chorar. Incrível como as palavras podem ajudar. Eu a ti e tu a mim. É mesmo assim. Obrigado pelos mails, pelas cartas e elogios. Por me inspirares a encher cadernos vazios. E faz-me tão bem saber que posso ser útil na vida de alguém. Obrigado pelo teu sorriso. Faz-me sentir tão bem.